sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Sou o único que encontro.